Então, o tema hoje, destino. Então, às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, ah, é o destino do fulano, é o destino da fulana. Só que para nós espíritas, né, segundo a autora desse livro, que é pelo espírito de Irmã Maria do Rosário, nós não temos um destino fechado, um destino assim, predestinado, vamos dizer assim, que venha na nossa vida, né? Nossa vida não está toda prevista. Cada passo, cada topada, cada queda, né, que a gente dá nessa vida, em todos os sentidos, não está completamente programada sem poder existir alguma alteração. A gente pode, sim, alterar, como diz o nosso destino, a nossa caminhada terrena. Acreditamos em uma programação básica e geral, assim, né? Por exemplo, o país que nós vamos nascer, em qual o sexo, assim, a raça, a cultura, a forma do corpo físico, etc. Isso são coisas, sim, que já é programado no projeto reencarnatório na espiritualidade. E temos o livre-arbítrio e a liberdade de decidir e de agir sobre a nossa vida depois que estamos encarnados. Se não fosse assim, iríamos contradizer a questão de número 13 do Livro dos Espíritos, que nos fala dos atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus é justo e bom, como que ele ia colocar no destino de um de seus filhos o suicídio? Se é uma das maiores infrações contra as leis de Deus. Como que ele iria colocar na mão uma arma na mão de um filho para matar o outro? Nós faríamos isso com nossos filhos? Quem tem mais de um filho sabe que jamais faríamos isso. Como que ele colocaria o acesso à droga a seus filhos para destruírem a sua vida, a vida de seus familiares, fazer seus pais derramarem lágrimas de sangue? Que Deus justo e bom seria esse? Se isso fosse o destino de alguém? Não é possível, né? Se Deus é soberanamente justo e bom, jamais colocaria, né, essas situações para os seus filhos. Deus é amor. Deus é todo amor. Deus ama cada um. Jamais ele determinaria para os seus filhos, ó, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assado, tu tem que ser uma máquina nas minhas mãos. Não. Ele nos deu o livre-arbítrio, né, para nós fazermos as nossas escolhas. Né? Mesmo assim, que seja, que de repente a gente se surpreenda com alegrias muito grandes ou com sofrimentos e dores. Mas tudo isso, principalmente os sofrimentos e dores, olhamos lá atrás. talvez de um passado muito distante de várias encarnações, se não foi dessa vida, que nós estamos, né, nos ajustando. E Deus respeita as nossas escolhas, pois temos responsabilidade para responder a cada ato que nós cometermos nesta vida. As escolhas sempre são nossas. Nós é que escolhemos o que nós queremos para nós. Deus nos colocou aqui. Mas daqui para frente nós caminhamos com a sua proteção, mais livre para escolhermos os nossos caminhos. Se escolhermos caminhos torturosos, com certeza nós vamos ter muita dificuldade e talvez nem chegamos ao ponto final. Se nós escolhermos o caminho reto, que é o caminho do bem, do amor, da caridade, do respeito ao nosso próximo, da solidariedade, nós vamos chegar, sim, no ponto final mais rápido, com mais facilidade, e vamos ser acolhidos com muito amor. Eu não sei se eu já falei aqui um dia a respeito de um espírito. Que tal o relato dele, né, num dos material de estudo que a gente faz, o estudo sistematizado. Esse espírito, ele fez uma escolha de vir para a Terra e aos 40 anos ficar cego para resgatar uns débitos de passado. E foi concedido para ele isso. Mas ele chegou aqui. Ele fez tanto bem, mas tanto bem. Ele ficou viúvo, ficou sozinho, com vários filhos. Ele criou todos os seus filhos. As suas filhas saíam de casa, voltavam grávidas. Ele acolhia também os netos. Toda pessoa que precisava lá, estava o seu fulano auxiliando. Quando foi aos 40 anos, 40 e poucos anos, ele sofreu um acidente e perdeu um olho. Por merecimento, ele não ficou cego. Ele conseguiu um dádiva do destino. Pelas suas ações. Como nós também podemos agravar o nosso destino. A nossa caminhada terrena. Se nós procurássemos aqueles caminhos obscuros, nós temos esse direito. Nós temos o direito de fazer o que nós quisermos fazer. Mas nós vamos acertar aquilo que a gente fizer. Nós, espíritas, temos muito que agradecer. Mas muito mesmo. Pelo direito que nos foi dado de conhecimento, de conhecer as leis. Porque depois de nós estudarmos tudo que a gente estuda e o trabalho que a gente realiza, o conhecimento que a gente tem de um todo da doutrina, nós só vamos cometer equívocos por irresponsabilidade. Equívocos graves, né, que eu estou dizendo. Lições a vida nos proporciona cada dia que nós vivemos. A vida já está nos proporcionando lições, né? Procuremos, então, aproveitar no máximo cada ensinamento, cada oportunidade que a gente tiver de aprender para se reformar intimamente como ser humano. Que a gente possa melhorar esse erro da gente. Porque tem a centelha divina aqui dentro. É só nós permitir que ele se manifeste. Porque, com certeza, tem ensinamentos que fazem até sangrar o nosso coração. Mas a meta final, ela é sempre coroada de glórias e alegrias. Mesmo que seja passando por momentos de dor e de sofrimento. Se hoje estamos passando por determinados perrengues, determinadas dificuldades, podemos ter certeza que Deus não é injusto com ninguém, não. Que nós nos comprometemos em outras caminhadas que a gente teve. Agora vamos pensar bem nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos atos, nesta caminhada terrena. Para que na próxima encarnação a nossa vida seja mais suave, mais leve, que possamos usufruir, né, de muitas alegrias, de muitas coisas boas, que possamos ter uma convivência mais amorosa, mais próxima com o nosso Mestre Jesus, que com certeza está nos aguardando e estará do nosso lado quando nós retornarmos à paz espiritual.